hoje eu quero que não seja. Veja a princesa, fala nada, só me beija. Eu queria ficar, mas não posso atrasar. Eu tenho uma missão, então já vou caminhar. Sei que o tempo passa, desloca a vida, eu vi. Não faltou beleza, então volte a sorrir. Eu canto a certeza que me faz existir. A vida é preciosa, rara como rubi. Eu quero ir pra voltar, enxergar o seu olhar. Meu coração negar, eu deixo você guardar. Intocado, guardado, sempre as sete chaves. Meu amor por você nesse mundo não cabe. Não fique triste se por acaso eu demorar. Nosso amor existe, distância não vai separar. Pode até tumultuar, pode até dizer que vai. Só você me enxergar e tudo volta a melhorar. Não, não vai embora, ouça, tenta me entender. Eu sei que você chora quando pensa em me perder. Pois é você que eu quero, nunca esqueça disso. É raro, eu repito, hoje você é meu vício. Linda, como cada dia de amanhã. Ainda veio até aqui, deixou minha mente sã. Que já foi perdida, pior que isso, esquecida. Terrível como briga, é distância que castiga. Então volte a sorrir, se o tempo não foi perdido. O que é ruim ficou pra trás, toda dor foi esquecida. Volte a sorrir, hoje esse é meu pedido. Põe em sentido da paz, sorria querida. Então volte a sorrir, se o tempo não foi perdido. O que é ruim ficou pra trás, toda dor foi esquecida. Volte a sorrir, hoje esse é meu pedido. Põe em sentido da paz, sorria querida.